No Getsemane, ele entra em agonia. Gotas de sangue do seu rosto escorria. Pelo nossos pecados, ele sofria. O cálice amargo, ele bebia. Ora vem, Judas vem, só o Deus Pai e mais ninguém. O beijo no rosto, a traição. 30 moedas de prata, a ingratidão. Pilatos cede a flagelação. Ali soldados, carrascos, sem coração. O golpeio na ira, a pele se deslata, o sangue espirra. A cada golpe é um salto de dor. Por mim e por você, quanto amor, quanta dor. Na sua cabeça uma coroa de espinho, e segue sangrando por todo o caminho. A multidão grita, crucifica. No chão zoado, descalço ele pisa, levando a parte horizontal da cruz. Uns 50 quilos levava Jesus, com prego pontudo, martelo na madeira, o seu pulso. Ele se contrai como um grande susto. Tudo isso pelos pecadores do mundo, pelos pecadores do mundo. Quanto sofrimento, meu Deus, que amor é esse? Ele chega no Monte Caveira, finca os seus pés na madeira. Ao meio-dia, Jesus tem sede, sem beber nada ele sente. A garganta queima, a boca semi-aberta. Ele não vai mais aguentar, a cada solavanco, a cada movimento. 3 horas de sofrimento, a respiração fica mais curta. O rosto pálido, assim dificulta. Ele se esforça e reage. Ai, perdoa, pois não sabe o que fazem. Quanto a mosca, meu Deus, que nojo. Mas não dá pra enxotá-las do seu rosto. O céu se escurece, o sol se esconde. É muita tortura pra um só homem. 3 horas da tarde, Deus meu, por que me abandonaste? Mas tudo está consumado. Jesus vence o diabo, Jesus vence a guerra. A lágrima de Deus cai na terra. Por mim e por você, por amor, sem a gente merecer. Sofreu por mim, por amor. Foi por mim e por você que ele sofreu. Quanto amor, quanta dor. Sofreu por mim, por Jesus sofreu. Mas quem diria? Após 3 dias, a maior maravilha. Jesus ressuscitou, Maria desacreditou. Levaram o corpo do meu Senhor, se enganou. Depois que chorou, avistou. Rapone, aqui estou. Está de volta Cristo. Falou para os discípulos que não acreditaram e viram e se alegraram. Mas o dele não estava presente, não viu frente a frente. De modo algum ele quis ver. Tomé é fraco na fé. Tem que ver pra crer, porque não crer sem ver. Que é difícil acreditar no invisível e respirar o vento. Você não enxerga, mas o sente. A todo o tempo ele morreu, mas ressuscitou e está presente agora. E vamos nos trombar lá na glória. Enquanto não chegar essa hora, eu vou crer sem ver. Seu amor, seu sacrifício foi por ele, foi por ela, foi por mim, foi por você. Charity. Sem nós mesmos merecermos. Quanto amor.